Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá, o caralho que for aí. A todos os nossos ouvintes, estamos mais uma vez, mais uma semana com um episódio inédito do podcast Caneta e Walkman. Antes de começar esse episódio, eu já queria dizer que no sábado que vem, eventualmente não estaremos aqui, chegaremos aí com 2 dias de atraso, porque nosso especial sobre Black Metal, ele teve tanto tempo que excedeu a banda do nosso servidor, então vamos ter que esperar virar um mês aí. E você deve estar ouvindo isso aí, pensando, né? E eu Acontece. com isso, né? Foda-se vocês. Eu conheço. Foda-se, né? Mas também é foda-se. Sim, um grande foda-se. Enfim, é bom que vocês tenham mais tempo para ouvir esse aí. Eu sou o Alexander. Estou aí junto com os meus amigos Rogério e Vitor, como sempre. E aí, pessoal? Heyo! Eu. Antes da gente começar o nosso episódio, eu queria retomar o que a gente falou na semana passada, né? Que o episódio de hoje é sobre o segundo episódio mais votado no nosso Instagram. Então, agradecendo aí os nossos ouvintes que tem participado diretamente ou indiretamente aí no envio de sugestões. E, porra, agradecer a todo mundo que veio falar comigo aí recentemente. Inclusive, apareceu um cara aí xingando o Victor do nada e, porra, tá certíssimo. Então, acredito que o nome do cara é Orlando. Orlando, um grande abraço. E tô contigo, assim, pau no cu do Victor. E ele falou isso por causa do Dissection, né? E cara, o Dissection que ontem fez 25 anos, né? O Storm of the Lights Bane. E já que a gente tá falando sobre aniversariantes, hoje também é o aniversário de 35 anos do Walls of Jericho, do Helloween. Outra banda que a gente já falou aqui no podcast. Ou seja, isso não tem nada a ver, né? Não leva a Não, nada, mas você tá tá tudo bem. virando o show da Importante Xuxa, né? relembrar os Porque clássicos. aniversariantes do dia, cartinha dos baixinhos agora, te xingando o Vitor, né? Tá certo. O importante é. Bom, não sei o que é importante, mas vamos aí. Falando em ouvintes, cara, todo episódio que a gente lança aí tem alguém na República Tcheca nos ouvindo. Não faço a mínima ideia de quem seja, mas um grande abraço para a República Tcheca, grande país, no qual eu e o Vitor temos grandes lembranças. Inclusive, um abraço para o Léo e para a Mel que hospedaram a gente lá. E, contrariando todas as expectativas, o melhor kebab do mundo é o de Praga. Fala aí, Vitor. Definitivamente, cara. O pessoal fala bastante dos kebabs aqui em Londres, mas nem perto. Ah, aqui na Alemanha também não achei um no Bom, nível, não. acho que o Mas enfim, mistério do vamos porquê lá. ter alguém na República Tcheca ouvindo a gente, acho que se explica com o que o Vitor estava comentando mais cedo, né? Dos caras ficarem pescando com imã, arma no rio. Eu acho que os caras acho que não tem muito fazer na República Tcheca. Porra, República Tcheca é Grande grande país, país. né? Imagino. Enfim, vamos lá. O episódio de hoje é sobre o Alternative 4 do Anathema. Rogério, faz É, aí meu o teu dever de dever de casa, né? casa. As pequenas introduções sobre as bandas, né? Bom, o Anathema é uma banda, né, britânica de Liverpool. Aí o, né, Victor, tá perto aí, né, de você, Mais ou mais menos, ou cara. menos, né? Mais ou menos. Na Europa é tudo meio longe, mas é tudo meio perto. É. Bom, o line-up dela consiste, né, nos irmãos multi-instrumentalistas, né, o Vincent e o Daniel Kavanagh, e também, né, o baterista e tecladista John Douglas e o vocalista, né, que é o Lee Douglas. E ainda a gente tem aí o cara que é o baixista, né, e também o tecladista Daniel Cardoso, né. Não sei se esse cara é meio parente, ele é Ele é português, né. português. Cardoso é um sobrenome É bem comum, né, português. inclusive é um dos meus sobrenomes. Bom, essa banda Parente. é um É um Patrício. Patrício. Essa banda ela foi, né, fundada em 1990, tinha o nome de Pagan Angel, né, extremamente genérico, né, na época pelos três irmãos, né, o Kavanagh. E com o tempo eles mudaram o nome dessa banda, né? E colocaram o nome de Anathema. Né? Você acha que alguém aí pode explicar melhor? Porque eu não sei muito bem porque eles mudaram esse nome, tá? Mas foi pra melhor, né? Porque Paganend é um nome, né, bem genéricozinho, né? Vamos colocar. Ah, mas assim, pro tipo de som que o Anathema fazia, eu acho que Paganend eu tava bem encaminhado, né? É verdade. É, de você ter falado aí que tem o terceiro irmão, Kevanagh, o que é o Jamie. O Jamie que, inclusive, tá no Anathema hoje em dia, não sei qual é que é a dele, ou pelo menos ele entrou posteriormente, enfim, virou o clube do Bolinha ali, familiar. É, pegando o gancho aí nesse teu assunto, né, a gente tem, né, que em 1997 teve o John que saiu da banda, né, que foi substituído pelo Charles Steele na bateria e depois ele voltou, né, então tiveram umas trocas ali de line-up nesse períodozinho aí de 95 a 97, né. Entendi. O Anathema que recentemente anunciou o fim das atividades, né? Não sei se por conta do coronavírus os caras falaram, tá difícil manter banda e tal e coisa, vamos largar pois o osso. É. Pois e assim, é, eu sei que... É, mas assim... Enfim, o Anathema que é uma banda que, pelo menos pros fãs mais antigos, já tinha acabado há mais tempo, né? Eu acredito que o secto de fãs do Anathema hoje em dia seja completamente distinto dos fãs que eles tiveram anteriormente, que a banda mudou completamente, né? E a gente sempre tá falando aí das bandas que mudam totalmente o estilo, e porra, por que a banda não mudou o nome? O Anathema é um desses casos que mudou o nome, ainda que o nome continue o mesmo. Eles separaram o Ana do tema e colocaram um underline no meio. Nossa, ali. Ficou tipo, enfim, né, um arroba de Instagram, né? Ana Tema. Mas o som que eles fazem hoje em dia tá bem nessa linha. É. Eu que sou o cara que tô sempre criticando o rumo que as bandas tomaram, faço isso com praticamente todas, né? É, com o Anathema não ia ser diferente. O Anathema que foi uma das minhas bandas favoritas durante muito tempo. Todo mundo sabe, Alex. Eu sempre falo isso das bandas também, né? Puta não, mas, que pariu, o que eu tinha de banda mas favorita o Anathema, é impressionante. O Anathema você tinha aquele famoso moletom que andava sozinho por Poços de Caldas. Verdade. Mas parecia uma bandeira andando. Ó, eu vou falar esse moletom antes de eu vir pra Alemanha. A Camila, que participou do nosso episódio especial do Uber, Camila que fez o nosso logo, né, também, ela falou: ô, você não tem um moletom velho aí pra me dar? Eu dei pra ela, então esse moletom ainda nossa, está em atividade. Pior que o moletom teu deve caber umas três pessoas com uma altura normal dentro dele, né, cara? Cara, ele já era grande pra mim, né, então, assim, imagino agora, virou lá uma... Ah, Camila provavelmente tá usando ele pra paraquedas, né? Ela usa de bandeirão no estádio, assim, sei lá. Cara, um grande moletom do Anathema, no qual eu já vivenciei muitas histórias erradas, incontáveis com ele. Com certeza. O Rogério eventualmente vai ter alguma pra contar aí, que ele prometeu na semana passada, eu acho que deixou a... É verdade, você tem uma ótima história com isso, né? Do moletom dançante no certo bar, estúdio em Poços de Caldas, Minas Gerais. Cadê? Se o Beto estiver ouvindo isso, assim, né? Se eu não lembro, o Beto estiver ouvindo, né, isso, ele vai lembrar. O Beto certamente o Beto vai ouvir. Que o Beto que também participou com a gente aqui no episódio do King Diamond. Eventualmente eu peço pro Beto vir aqui contar histórias da gente. É... Não que vocês escapem muito ilesos também. Não, eu principalmente não, mas... a graça é um pouco essa. Mas enfim, vamos retomar o assunto do podcast aqui. É... O disco de hoje que a gente tá falando é o Alternative 4. E... Vitor, se você quiser falar um pouco aí sobre o disco... Cara, manda na bala. Verdade, eu queria falar um pouquinho sobre Liverpool, né? Assim, vamos começar no... Puta, chegou o guia turístico aí. Como guia turístico, né, cara? Todo mundo sabe que no Liverpool a única coisa relevante é o goleiro Alisson E o Beatles, né, cara? Os Beatles. Poxa, cara, tanta coisa relevante em Liverpool. Assim, uma coisa. Então uma coisa. Lá. Assim, uma curiosidade até, né? Já que a gente falou em futebol, o John Douglas, né? Que é o baterista atual e foi no passado também, enfim, ele saiu e voltou da banda, sei lá quantas vezes. Ele é torcedor do Everton, torcedor roxo, né, cara? Que você vê, tipo, naquele DVD Universal, ele tá com a camisa do Everton tocando bateria e tal. Só pra deixar aí nessa, né, essa questão. Que Everton também é um clube de futebol de Liverpool. São os dois grandes da cidade lá, né? Mas, assim, Liverpool, sim, que é a quinta maior área metropolitana do Reino Unido, acho que tem 2 milhões e pouquinho de pessoas. Acho que é meio estranho a forma como eles contabilizam as pessoas na Inglaterra, né, cara? Não somente as pessoas, mas as cidades e tal. Que eles sempre falam na área metropolitana, mas aí quando chega em Londres, eles dividem em 32 distritos e acaba ficando cidades menores, assim, meio nada a ver. Mas, pô, cara, Liverpool também tem uma curiosidade tanto quanto nada a ver. Ele foi o local de registro do Titanic, cara. Ele não foi Que doideira! Ele não foi construído lá, ele foi construído em Belfast, na Irlanda do Norte, que fica ali uns 450 quilômetros mais ou menos de Liverpool. Mas ele foi registrado em Liverpool. E ele não zarpou de Liverpool quando afundou lá, ele zarpou de Southampton. Só uma curiosidade. Títulos de curiosidade. Coisas nada a ver, né? Título. Bom, acho que hoje em dia o Liverpool ficou bem conhecido por ser a casa do Britpop, né, cara? Britpop, Britrock. Que foi da mesma safra que lançou aí os Beatles, né? Eles fizeram a famosa invasão britânica, especialmente em Hamburgo, na Alemanha. E a gente já falou bastante sobre isso no episódio do Halloween. Episódio do Halloween. Mas a maior parte dessas bandas saíram justamente de Liverpool, cara. E só a título de curiosidade aí. O Anathema, que não foi uma dessas bandas, mas que também invadiu os corações de todas as góticas cristibanas. Todas as góticas cristibanas. É que o Gótica Curitibana é uma entidade, né? Ela não precisa nem ser de Curitiba, mas tem um visual ali, aquela franjinha que vai só até metade da testa. Um determinado padrão de filtros no Instagram é a Gótica Curitibana, uma grande entidade do metal nacional. Cara, eu não sabia essa de Gótica Curitibana, muitas... cara, vou começar a prestar atenção. Yeah. Eu acho que você tá perdido, né, Rogério? Eu acho que eu tenho, né, umas amigas que são do visual Gótico Curitibana. Ela tem o Heartagram tatuado? Tem que ter o Heartagram tatuado também. Então, claro. É a Gótica Curitibana, claro. De Minas Gerais. Eventualmente passado emo, assim. Não, mas não importa, né? Como a gente falou no episódio do Black Metal, existe True Norwegian Black Metal em todo lugar do mundo. A Gótica Curitibana, ela tá espalhada por aí também, né? Ainda que ela nunca tenha pisado em Curitiba, não tem problema. Massa essa, eu vou começar. Já que o Vitor soltou aí a deixa sobre Liverpool, então eu vou falar do disco aqui. O Alternative 4, o título, o tema desse disco, ele é baseado num programa de TV, que é o Alternative 3, que é assim, por sua vez, esse programa de TV, ele foi inspirado naquele programa de rádio do Orson Welles, Guerra dos Mundos. O Orson Welles, ele, que é mais conhecido pelo Cidadão Kane, né, diretor de cinema, ele fez eventualmente um programa de rádio falando que a Terra tinha sido invadida e tal. E assim, sem nenhum aviso prévio, né? Então, naquela época, nos Estados Unidos, muita gente acreditou que aquilo era real, pegou umas espingardas e foi pra rua. O Orson Welles foi o primeiro cara a fazer fake news na história. Não, foi um primeiro de abril, não foi? Se eu não me engano. Eu posso estar enganado. Não, acho que não foi primeiro de abril, não. Mas assim, isso ficou aí pra posteridade, né? Uma das lendas, uma das grandes genialidades do Orson Welles. O Orson Welles que gravou com o Menor, inclusive. Eu acho que na música Defender, do Fighting the World, tá ele lá fazendo umas narrações lá. Ou no no Battle Hymn, se eu não me engano. Enfim, eu sei que ele gravou com Manowar. Mas, retomando o assunto, o Alternative Tree é tipo um... É tipo um programa, né? Um hoax, um mockumentary. Eu não cheguei a assistir. Eu vi essa informação e eu só dei uma passada, assim. Muita gente falando que era tipo um docudrama, né? Não é... Cara, é muito legal. Eu vi isso aí faz muito tempo, assim. É que a Terra entra em colapso climático. E aí eles mostram como seria... Tipo, a galera buscando a Lua e Marte como alternativas pra vida humana, assim. Ah, tipo... E cara, é bem divertido até. Nossa. Obviamente não tem a mesma genialidade do Orson Welles, mas vale a pena conferir quem conseguir assistir. Mas aí. É tipo um... Torrentzão da massa. Tipo um prelúdio pro Mass Effect, né? Alternativa do quê, gente? É. O povo não consegue nem usar uma máscara numa pandemia. Não sei se aconteceu um negócio desse, a gente vai pra Lua, vai nada, a gente vai cair aqui. Vai pro Peruíbe no máximo, né? Fazer um churrascão na praia. Big Beach, praia grande. Long Beach, rapaz, fala mal não, hein? Long Beach, eu e o Victor temos muitas histórias lá em Long Beach. Não vai sair daqui não, a galera vai achar que a Terra é plana, vai ficar tudo por aqui. Momentos atuais, tá foda, né? Mas assim, voltando a essa temática do Alternative Tree, ela que tem tudo a ver com a capa do disco, um assunto que eu sempre falo aí, a capa que foi idealizada pelo baixista, né, pelo Duncan Patterson, e o Duncan que, porra, os true fã do Anathema vai sempre considerar ele o verdadeiro cara, assim, porque ele foi um cara que sempre manteve o nível, né? Que foram os três primeiros discos, que era da fase Death Doom, e o Alternative 4, ainda que ele seja um disco de transição, que já não é mais tão... Não é mais metal extremo, né? Não, é mais... não tem mais vocal rasgado e tal, mas ele é um disco que ainda agrada muito dos fãs antigos. E a gente que vive falando aí sobre discos de transição por aqui... Acho que o caso do Amorphis também foi um desses. O Anathema não tá muito diferente, não. Mas, assim, ainda que a capa tenha sido idealizada pelo Duncan, ela foi feita pelo Tim Spear, que era o baterista do Decomposed, que também era dessa cena Death Doom inglesa ali do começo dos anos 90. Cena que, por sua vez, também tinha o My Dying Bride, que tinha o Paradise Lost, enfim... Esse estilo ali que tava pipocando ali no começo era a tônica da nação. Eu particularmente, cara, eu não gosto muito das capas do Anathema, sinceramente. A maior parte delas... Cara, eu acho algumas delas geniais, assim. A capa do A Fine Day to Exit eu acho maravilhosa. Que poderia ter sido fotografada lá em Long Beach, inclusive. mas assim, o Tim Spear... que fez essa capa, ele também fez o logo do Ágora. Eu não sei se vocês vão lembrar do Ágora, que é uma banda formada por uns membros do Cynic, que era misturava meio metal progressivo, fusion e jazz. Que eu gosto bastante. Teve uma época lá em Poças que a galera começou a querer ser meio elite, assim, falar que gostava de death metal com jazz. Verdade. Aliás, eu lembro de uma história com o Cynic, cara, que... Acho que foi o Thiago Garga que ele mandou uma carta para os caras do Cynic falando que eles tinham mudado o estilo e o som ficou uma merda. os caras se fuderam ele, falando que ficou uma merda, vai se fuder. Tipo, quando a gente for no Brasil, a gente vai ir e vai te quebrar. Porra, os caras são bons para nunca foi pro Brasil, não. Né? E se eles forem pro Brasil... Eu lembro que ele me contou essa história muitos anos atrás, cara. E se eles forem pro Brasil hoje procurando o Thiago, não vão achar mais também. Ou seja... Pô, eu tô aqui olhando a capa do A Fine Day to Exit. Definitivamente é Long Beach, cara. Aquelas sacolinhas ali no chão, entrega. Não, grande capa. Uma coisa que quem acompanha o Anathema vai saber, a primeira frase da primeira música desse disco, que é a Shroud of Falls, ele fala: "We're just a moment in time, a blink of an eye, E aí tem um disco, eu acho que chama We're Here Because We're Here, que tem uma música chamada A Simple Mistake, que na letra eles meio que se contradizem, assim. Tem um pedaço no refrão dessa letra que fala We're not just a moment in time. Ou seja, os caras revisitaram ali as próprias letras e, porra, não, né? Se arrependeram do que falaram. E eu não sei, isso eventualmente até gerou um meme ali no passado, na comunidade Def Doom, ou Doom Metal Brasil no Orkut. Inclusive um abraço a todos que eventualmente fizeram parte dessa comunidade que calharam de ouvir esse podcast, ou seja, eventualmente um ou dois ou farão. Mas grandes tempos de Orkut, né, cara? Eu acho que o Anathema também é uma banda que representa muito esse ideal do Orkut, que era uma época em que todos ouvíamos Opeth, Anathema, nossa, verdade, e éramos, viu, felizes. Verdade, realmente, olha, e... o Orkut na época era... E a gente ia passar, e a gente ia passar férias em Long Beach. É, justamente. Eu tava vendo hoje, até o Alex comentou mais cedo sobre o relançamento desse álbum do Alternative Fortress. Eles fizeram 4 covers, assim, horrorosos. Ele fala assim, são faixas não, covers, são, né? Covers. São bônus são covers tracks. São todas covers do Pink Floyd e do Bad Religion, cara. Ah, tá. Isso é muito aleatório, cara. As versões bônus desse disco, elas são horrorosas. Quem for ouvir esse disco no Spotify vai ver que o disco tem 4 músicas a mais. E assim, sofríveis. Faça um favor pra você mesmo, pare na música 10. Pare na música 10, não é, com certeza. Pare na música 10. Retomando o assunto do disco, então. Cara, como eu disse, ele é um disco de transição, né? Pra mim, ele não é o melhor disco do Anathema, mas é um disco que sintetiza muito bem esse passado e o que foi virar o Anathema na fase intermediária, né? Que eu acredito que o Alternative 4, ele é o último disco do Anathema gravado, lançado pela Peaceville. E aí, na sequência, eles foram pra Music for Nations. E eles já estavam ali num estilo diferente, menos metal, mas ainda assim que me agrada bastante, tal. Existem discos ali da Music for Nations que eu acho maravilhosos, tipo Judgment. O Judgment foi o álbum que seguiu, né, o Alternative 4, né, foi o próximo álbum deles. E que, aliás, acho que foi o primeiro álbum que eu escutei. Sim. Foi o Judgment. Eu acho que o Judgment... Foi um dos discos mais populares deles, assim, cara. Eu, pelo menos quando você ouve, você fala em Anathema ali, eu acho que muita gente vai lembrar diretamente da One Last Goodbye, que foi o grande hit da depressão. É verdade, da depressão 2000, do Orkut, né? Dos anos 2000. Que o cara que ouve aquilo e não derrete o coração, o cara não tem família, né? E muitas pessoas associam essa música a perdas amorosas, mas parece que a história sobre ela é que o... Não sei se foi o Vincent ou o Danny que escreveu, foi pra mãe deles que tinha falecido. Ou seja, nossa, mais embaixo ainda do buraco. Realmente. Tá foda. Mas o Alternative 4, cara, ele foi um disco muito popular. Eu lembro que tinha umas balada gótica em São Paulo. Quem foi do rolê metal, doom metal, triste, paulistano, no começo dos anos 2000, a nossa maior audiência, que é de São Paulo, né, historicamente, eventualmente alguns vão se lembrar do Salamandra, que era um bar que ficava ali em Pinheiros, perto da estação de metrô Clínicas ali, e que tinha lá uma festa gótica todo final de mês. E tinha lá um dos DJs dele, lá o Nagashi, que não é o nosso Nagashi, mas é outro Nagashi. E cara, esse cara, ele sempre tocava um Anathema lá, misturado com outras coisas, assim. E sempre que rolava Empty, que é uma das músicas do Alternative 4, eu lembro que, cara, a pista ia abaixo. Festas góticas que hoje em dia estão voltando aqui no Brasil, cara, ó. Tá divertido? Ah, tá divertido. Não sei. Bom, pelo menos estava, né? Antes da pandemia. Agora não tem nada, né? Só. Aqui em tempos de pandemia não tá rolando nada. Mas era muito divertido, assim. E por falar, né, no Anathema Brasil ali, no começo dos anos 2000, queria lembrar de um grande momento, que foi um momento, na real, muito triste, assim, que foi quando o Anathema foi tocar em São Paulo. Se eu não me engano, já era 2007, enfim, eu deveria ter feito o dever de casa e procurado o ano correto, mas eles foram tocar na Led Slay, e pra quem não conhece, pra quem, sei lá, eu acho que todo mundo que gostou de metal extremo e que costumava frequentar shows, eventualmente passou pela Led Slay em São Paulo no começo dos anos 2000. Assim, só pra citar alguns nomes de bandas que eu vi por lá, eu vi Dark Funeral, eu vi Marduk, eu vi Disaster, eu vi Behemoth, eu vi o Candlemass, enfim, várias bandas lá, e o Anathema foi tocar lá, e cara, durante as bandas de abertura, bicho, ou seja, já tinha tocado umas duas bandas, eu acho que era a terceira banda que tava tocando, chegou a polícia lá e falou, cara, esse lugar tá sem alvará, fechou o lugar... Os caras do Anathema lá, velho. E cancelou o show, assim, no calor do momento, velho. E, tipo, todo mundo ficou meio sem saber o que fazer. Aí os caras do Anathema, assim, super gente fina, né? Desceram no meio da galera, ficaram lá tomando uma cerveja com a galera, conversando e tal, lamentando, né, a situação. Porra, e agora? Eu lembro que até surgiu um cara lá e falou, velho, eu tenho uma banda lá, a gente tem um estúdio lá, grava lá, vamos todo mundo lá pra casa, faz o show lá mesmo. E assim, obviamente que isso não vingou, né? Mas seria massa, teria sido lendário se rolasse. Mas... E tipo, se o Anathema tivesse aceitado eventualmente tocar na casa de um maluco lá, eu acho que por mais bizarro que isso pudesse parecer... Seria condizente com a história de shows do Anathema no Brasil. O primeiro show do Anathema no Brasil foi em 1994. E aqui tem uma curiosidade aqui que os mais antigos se lembrarão. Ou talvez não. Eu procurei aqui para saber se era no Monsters of Possos ou se era Julio Fest, mas não foi. Porque esse show ele foi em agosto. O Anathema que tocou oficialmente... Foi para o Brasil oficialmente tocar uma noite em São Paulo e uma em Belo Horizonte. Só que aí parece que o show de BH lá foi meio estrondoso. E aí os caras fizeram um esquema de tocar no outro dia, de graça, na praça. Mas assim, parece que essa ideia surgiu porque os caras tinham ido para Poços de Caldas conhecer as águas termais lá e já tinham arrumado um esquema de tocar na praça. E não sei nem se era com o instrumento deles, mas assim, era na fase Death Doom mesmo, assim, até cover do Venom os caras tocaram. Aí você fala, porra, primeira vez que o Anathema vai pro Brasil, os malucos da Inglaterra chegam pra tocar de graça numas praças não, em Minas Gerais, são... bicho. Aí você fala, eles porra, são bem essa banda povão, é foda né? Demais, essa tua né, história cara? Que você contou da Led Slay, eu não tô me recordando agora, se é uma história parecida, mas uma amiga minha daqui, a Lídia, ela me contou a mesma coisa. Aliás, se estiver ouvindo aí, Lídia, um abraço pra você. Você viu que ela me contou outro dia essa história de que eles vieram tocar no show e aí parece que o show não deu certo e acabou que os caras do Anathema foram beber com a galera, sabe? Deve ser a mesma... Não, a gente ficou bebendo, tipo, até amanhecer lá nos botequinhos da frente. Isso, ali, exatamente. Ali na Rádio acho que Oeste, exatamente. Né, ali, perto do metrô da Vila Carrão. Cara, e foi meio foda, assim, tipo... Cara, muita gente, assim. Era um tempo que os shows, pelo menos, atraíam bastante gente. E os caras já estavam lá mesmo, fala, porra, tamo aqui. Eu não sei se eles receberam pra tocar ou não. Eu não sei o que o produtor arrumou, porque eu não sei se devolveram o dinheiro. Eu não me lembro de ter recebido dinheiro de volta. E eventualmente nem ia querer também, porque as bandas de abertura tocaram. E, enfim, eu acho que elas deveriam ter sido pagas também. Pô, tomou as bebidas com a Anathema, cara. Tá saindo no lucro, cara. Quantos shows aí foram cancelados e... Cara, a Led Slay foi foda, e depois disso a Led Slay nunca mais rolou nada, assim, eu vi umas fotos lá do lugar totalmente abandonado. Poxa, triste, né, cara? Enfim, foi meio triste, assim, Cara, porque a Led Slay, por pior que fosse, assim, o palco a 4 metros de altura, o cara tinha que ficar dobrando o pescoço pra ver a banda. Qualidade de som geralmente horrível, assim. Mas 4 é um metros de altura, história, o único que assim, conseguia ver o show direito era você, né, Alex? Porque se fosse eu no show desse, eu não ia ver nada, eu ia ver o palco. Ia ver a galera passando mal embaixo do palco, sei mas lá. Era foda. A Led Slay que teve muitos momentos históricos. O Dark Funeral mesmo, quando eles tocaram na América do Sul, eles chegaram a gravar um disco com a turnê deles lá, ou aí no Brasil, né? E tem algumas músicas que foram gravadas nesse show de São Paulo, que eu acho que foi no Setembro Negro de 2003, se eu não me engano. E o CD maravilhoso, inclusive, a abertura não é do show da Led Slay, mas sim do show de Belo Horizonte, que tem um cara apresentando, né, tipo, aí sou bom, como é que tá o trem embaixo? Dark Funeral, Belo Horizonte no cenário alternativo mundial, assim, uma abertura maravilhosa. O Desaster, que também gravou o show no Brasil e lançou em disco depois. Eu não sei se o Dismember chegou a gravar, ou se o Marduk chegou a gravar, mas assim, grandes shows eu vi lá, e era um troço muito louco, porque a Led Slay era enorme, e as bandas sempre saíam do palco, elas iam pro meio da turma lá, tomar uma cerveja, enfim. Eram os tempos que o cara ia no show, não só ia lá, curtia, ainda podia trocar ideia com os caras da banda depois, se... A história com o Anathema, ela não foi diferente. Poxa, isso que é legal, né? Essa coisa que você tem um lugar onde as bandas vão tocar e depois você vai lá, pode trocar ideia com o pessoal ali, que fica aquela coisa dos caras no meio, assim. Isso é sensacional, né? Infelizmente, né? Não existe mais. Não existe isso, mais, né? Então, eu no ano retrasado, eu fui no show do Behemoth aqui, em Hamburgo, perto da Praça dos Beatles lá. Você e, tinha que chamar aquilo de Praça da Decepção, cara. Sabe? A praça mais decepcionante do mundo. É foda. Mas assim, um mega espetáculo. Behemoth que... Continuando aqui a campanha, Behemoth Live em Quixeramobim. Pedimos a todos que contribuam para que isso aconteça. Mas um super espetáculo, um negócio totalmente de outro mundo, sabe? Você vê claramente a separação do que é o espetáculo e do que é você como espectador. E eu lembrei do show do Behemoth a primeira vez no Brasil em 2004, que no final do show a gente tava lá trocando ideia com o Nergal, com o Inferno, com o Orion, assim, no meio da turma lá na Led Slay. Então é um lugar que... Por pior que tenha sido, ele deixa saudades de certo aspecto, porque foi muito peculiar, muito participativo ali na memória afetiva dos bangers que iam em show ali no começo. Podia do voltar, de São né? Paulo. Aproveitar esse. Não sei se podia voltar, não. Já deu nada. Acabou. Quando acabar a pandemia, a galera vai começar a repensar na vida aí. Vamos ver, né? Quem sabe? Vai que, né? Vai com as vai coisas. Que... Eu tô brincando, de nostalgia, mas... Não... Hoje em dia, molecada, só que eu vi K-pop. Tá certo. Mas... vamos partir aí pras considerações finais, mais ou menos, que a gente tem que falar um pouco mais do disco, das músicas, o que acha. Porque a gente tá se focando muito nas histórias aí. Mas é um disco que... Tem muito a ser dito sobre ele ainda, musicalmente falando. Vitor, começa aí você. Bom, então, cara, Putz, falar de Anathema, que nunca foi das minhas bandas favoritas, cara. Eu acho que um pouco até culpa sua, velho. Você tinha um gosto musical um tanto quanto peculiar naquela época... E eu meio que não me interessava pelas bandas que você ouvia, cara. Recíproca totalmente verdadeira. Então ele tava com aquele moletom do Anathema o tempo inteiro. E, tipo, várias pessoas falavam Anathema, Anathema, Anathema. E eu nunca fui muito atrás. É que naquele tempo ainda fazia frio no Brasil, né? Aí tinha que usar moletom. Eu fui ouvir Anathema anos mais tarde, cara. E, tipo, eu nunca fui muito de ouvir a banda, mas enfim. Eu não ouço discos inteiros deles, cara. Eu não sei porquê, às vezes eu acho um pouco maçante eu pegar e ouvir um disco inteiro do Anathema. Mas eu adoro várias músicas espalhadas entre os discos, assim. É meio que um lance modernoso, né? Você vai lá no Spotify e coloca a playlist da banda. O cara, quando te manda tomar no cu, ele tem toda a razão do mundo. É só o que eu queria te dizer. Olha o cara, mano. Aliás, só um título de curiosidade, eu pedi pra gente adiar a gravação desse episódio, que normalmente a gente faz na segunda, e a gente tá fazendo na quarta-feira, porque eu fui ouvir o disco, eu dormi 3 vezes, cara, tentando ouvir o disco. Olha, cara. O cara recebe cartinha dos baixistas, chegando ele. Rogério, a gente tem que demitir o Vitor. Tá assim... A gente tem que ignorar o fato de que o Vitor é o dono do podcast. Ele que faz tudo, né? Ele é o cara que edita, ele é o cara que paga o servidor. Cara, vai tomar no cu, bicho. Vamos manter o Vitor como mecenas nosso aqui, mas chamar uma galera mais qualificada. Próximo episódio a gente tem que pegar uma banda que o Vitor gosta, a gente fica metendo pau na banda. O episódio inteiro. Isso é muito fácil, né, cara? Não, mas assim, não é uma coisa propriamente ruim, cara. Sim, sei lá, me deu sono, mas não tô querendo dizer que seja ruim, cara. Eu acho massa o som, mas não é uma coisa que eu ouço o tempo todo, cara. E falando assim, músicas favoritas, cara, acho que aquela Fragile Dreams é uma grande música clássico, né? É. Me lembra um pouco o começo ali, me lembra um pouco o Amorphis na época do Omniverse, uma mistura de Catatonia do. Me lembra um pouco também com a fase de transição do Catatonia. E eu acho que a música que eu achei mais massa do disco, cara, acho que a Empty também é uma música boa. Aquela Feel também tem uma quebradinha que eu acho massa. Acho que a Lost Control é o grande clássico. Cara, eu acho que uma música que, sei lá, seja um pouco subestimada aí, a intro, cara, a intro é boa pra caramba, velho. É muito boa, ela dá o clima do que vai ser o disco inteiro, né, e ele que tem essa pegada aí de futuro distópico mesmo, que a gente tá vivendo num momento de pandemia mundial... Ainda que ele fale aí da crise climática, eu acho que esse é um momento que, eventualmente, ele será inadiável na história da humanidade. E quando a gente fala aí sobre o moletom do Anathema, vem bem a calhar isso, né? Era o tempo que ainda se usava moletom no Brasil. Do mundo não vai sobrar nada, só vai sobrar as baratas e o moletom do Anathema do Alex jogado em algum lugar por aí. Não, mas diga-se de passagem, o Alex usava aquele moletom num calor meio cabuloso também, cara. Não era bem assim, não. Inclusive, ele usava aquilo lá no meio do verão. De dança no estúdio, no bar estúdio, frente ao local onde eu trabalhava. Que isso? Que isso, cara? Dançando com a senhorinha. Quantos anos? Uns 50? Que isso? Os caras já estão me difamando, velho. Aliás, a gente falando aí em blusa no calor, cara, o Alex fez a melhor quando a gente tava em Praga, já que a gente falou em Praga também. Falou de República Tcheca. Vai lá, Vitor, conta aí. Cara, ele tava com a jaqueta de couro, só a jaqueta sozinha pesava uns 3 quilos. Ainda pesa, é a minha jaqueta de uso diário aqui. Não, aí vai vendo, cara, tava no alto do verão, julhão, assim, tipo... 15 de julho, sabe? Cara, tava quente. 34 tava graus quente. Batendo. Praga. Tava quente. Aí a gente falou, vamos lá no ossuário de Sedlak e tal. A né? gente falou beleza, sobre vamos. Esse ossuário aqui no episódio do Diabolical Masquerade. Vão lá e confiram, caso quem esteja aqui não tenha o feito. Vai lá, Vitor. Desculpa te interromper. E aí, beleza, né? A gente saindo lá, bermuda, camiseta, né? Porque tá um calor do caralho, velho. Aí o Alex me gruda aquela jaqueta, eu só olhei pra cara, o que você tá levando isso, cara? só olhou pra minha cara, você vai ver. Aí a gente chegou. A gente chegou no nosso área. Entramos lá, tirando foto, né, aquela coisa toda. Ele bota a jaqueta dele. Aí ele vira pra mim assim: agora tira uma foto minha bem aqui, só com a jaqueta. Aí ele olha pra mim e fala: mas você não vai pegar a bermuda, hein? O Vitor Cusão, a primeira coisa que ele fez foi o cara que queria fazer. O cara queria tirar uma foto de trusão no ossuário, olha só. Não, mas é isso aí, porra. Metal tá certo, estética não, aí, também, bicho. Não, aí ele ficou andando com aquele bagulho pra todo lado, falando: porra, cara, mó merda ficar carregando isso aqui. Não, mas é. Poxa. Não, mas valeu aquela a pena, coisa, o cara só foi pra tirar uma foto, né? Tipo, foi quando isso? Você trabalha home office, né? Que você tá vestido só da parte de cima, às vezes, né? Por via das dúvidas e o resto. É. Não, é igual eu aqui nas aulas que eu dou aqui. Os estudantes mal sabem que eu tô de cueca. Se alguém tiver ouvido, se algum dos seus estudantes mas tiverem ouvido esse episódio, olha... Tudo bem, meus estudantes, eles eventualmente só e falam. E provavelmente também estão de cueca. Então pode ouvir. Provavelmente. A vida do trabalhador no EAD é essa, cara. Aí, Rogério. Rogério, dá aí as suas impressões sobre o disco, sobre o Anathema no geral. Sobre o Anathema no geral, o primeiro álbum que eu ouvi deles foi o Judgment deles, que é o álbum que veio depois do Alternative 4. Então, ele já tinha, assim, essa outra pegada, né, que eles começaram aí no Alternative 4, e eu gosto muito, acho que eu concordo com a tua opinião, acho que uma das melhores músicas desse álbum, pra mim, é Lost Control, uma das músicas que eu mais gosto. A única coisa, né, que a gente até comentou mais cedo, e você também, né, foi aquela regravação que eles fizeram com aqueles covers lá, que são horríveis. Eu acho que, cara, se alguém estiver ouvindo e falando, olha, vou ouvir esse álbum, olha, esqueçam, a partir da música 10 vocês esquecem, porque... São covers, assim, horrorosos, não tem nada a ver com o álbum, cara, é algo completamente... Sim, já é a fase nova do Anathema, né, são... E, assim, o Anathema que nesse disco ele já tava numa fase nova, já era uma coisa diferente, mas que eu acredito que não tenha torcido tanto, assim, o nariz dos fãs, a não ser quem seja muito xiita mesmo, que vai falar, não, eu amo... Os primeiros ali, mas já odeio a partir do Alternative 4. Eu imagino que deva ter esse tipo de gente, sempre tem, né? Assim, se o cara tiver que aplicar por rumo alguma regra no metal, gosta só dos dois primeiros e dos EPs. Eu acho que todo mundo que fale isso, eventualmente tá num porto seguro ali, né? Os três primeiros e os EP, eventualmente uma demo. Que 90% das bandas passam por isso. Mas o Anathema é uma banda que soube muito bem se reinventar a partir do quarto disco. Mas, como eu disse ali, depois que eles saíram da Music for Nations, existem três fases distintas muito claras no Anathema, né? A primeira, que é a fase da Peaceville. Ainda que o Alternative 4 faça parte dos discos da Peaceville... E já comunique mais com o que virou ali no meio, que é da fase da Music for Nations, ainda faz uma ponte entre esse passado e esse presente, não tem mais os vocais guturais e tal, mas... Eu particularmente, bem, né? Eu gosto desses dois discos, né, dessa fase deles, do Before e o Judgment, acho que são, pra falar a verdade, do Anathema, os discos que eu mais gosto, então... Gostei muito, assim, os primeiros eu ouvi já, não, eu, assim, eu acho que são bons álbuns, mas não, pra mim não tem a mesma pegada, sabe? E eu discordo, assim, veementemente do Victor falar que o som dá sono, eu acho que as pessoas têm que mandar mais cartinhas pra ele. Porque, olha, eu acho que são ótimos álbuns, cara, pra mim, Eu não falei que é ruim, cara. Eu disse que me deu sono, só isso. Mas... Poxa, mas se você falar assim, olha, me deu depressão, eu poderia até te entender, né? Aquela coisa, acho que eu... Não, cara, agora eu tenho uma lista. Eu tenho uma lista de álbuns ótimos pra quando você tá com insônia, cara. Lá vem, cara. Lá vem. O Victor e a lista popirou dele. Mas realmente, acho que o Alex também deu uma pegada mais cedo de falar do Orkut, porque realmente, acho que o Anatema me traz essa lembrança do Orkut, cara. É... Traz. Pra mim, traz muito. Eu acredito que pra muitos nossos ouvintes... Até quem me apresentou esse álbum a primeira vez foi uma pessoa que eu namorava na época, que a gente, inclusive, se conheceu pelo Orkut. A gente começou a falar, ela falou que gostava. Olha só. E, enfim, né, cara? Vidas passadas, né, cara? Então, mas... É, e aí, da partir daí que eu comecei a ouvir, né? E aí eu lembro de ver o Alex sempre com aquele clássico moletom dele. Do Anathema, né? Que... Não sei como andou, só... 90% das minhas fotos de 2000 a 2007 estão com, essa blusa. Ou são só a sua clássico. Blusa tirando a foto, né? Ela foi sozinha no rolê. Tirar a foto, todo mundo achou que era você, mas não era, era só o moletom andando. É, depende, assim, cara, se tinha mais gente na foto, normalmente as pessoas enquadram mais ou menos ali pelo meio, né, cara, e fica só o moletom na parte do lado. Foda, foda, olha o preconceito contra a gente. Tirar a foto com o Alex é um desafio, né, pra gente é mais fácil. Depois eu preciso contar quantas fotos eu tenho com esse moletom aí. Vixe, quantos dias vai precisar? Ah, não sei, descubra. O Anathema, assim, eu mencionei que é um disco de fase de transição, especialmente por não ter mais essa pegada tão death metal que tinha ali no começo, dessa pegada death doom, mas desde o primeiro disco eles já tinham músicas que flertavam com esse segundo momento. Tem aquela primeira música, a primeira não, né, perdão, tem aquela música em francês no primeiro disco, que eu não me recordo totalmente o nome, e o meu francês também não é uma maravilha. Eu acho que é J'ai fait une promesse, alguma coisa assim. Que é aquela música clássica de uma mulherzinha cantando Lava Lençol. E ela já comunica bem com o que o Anathema viraria ali, né, nessa transição da Psyville para Music for Nations. E depois, um terceiro momento, que é quando eles saíram e gravaram o Hindsight. E depois dali eu meio que já parei de acompanhar também, assim. Eu parei, eu ouvi o We're Here Because We're Here, que inclusive acho que tem músicas boas. Mas depois disso, cara, não vi mais, não ouvi mais, não sei, nunca nem vi. E, assim, tenho uma grande estima ali pelas figuras do Vincent e do Danny, que são dois caras... Que, porra, importantes pra essa cena do Doom Metal ali, inglês e tal, mesmo essa cena do Gothic Rock triste, mas essa fase mais prog do Anathema, ou pelo menos eu sinto que os fãs do Anathema hoje em dia são os fãs progueiro. Não sei se eles estão tocando prog ou não, mas sei lá, não me pegou muito não. Mas a fase Duncan Patterson do Anathema, ela é, pra mim, a grande fase do Anathema, assim. Inclusive, todas as músicas que eu mais gosto do Anathema, elas são da fase com o Duncan. Né? Ah, com certeza, né? Eu acho que a fase boa deles é essa mesmo. Acho que depois... Essa fase prog eu também não gosto. Cara, o Duncan que até... O Duncan que até teve uma banda chamada Alternative 4, eu acho que de 2010 até agora, 2020. Parece que a banda terminou aí recentemente. Ou não sei se tá nativo ainda e só o Duncan saiu fora. Não ouvi também, nem sei qual é que é, mas eu achei curioso, porque foi o último disco dele na banda. E depois, sei lá, o disco é de 98, e ele fez a banda 12 anos depois, em 2010, e retomou o nome pra banda. Então, acho um caso curioso. O Duncan ter feito isso. Eu não sei qual é que é a do Duncan hoje em dia, mas... Enfim, Anathema novo que acabou, né? Então, eventualmente, não tem mais um Anathema novo. Mas que seja, né? Restless Oblivion Forever. Restless Oblivion Forever. Vamos partir para as recomendações aí. Rogério, abra as alas. Bom, as minhas indicações da semana, tem uma banda que eu gosto bastante. Eu acho que eu comecei a ouvir ela na época um pouco, até por causa do Anathema mesmo. Eu acho que eu acabei caindo de paraquedas, que é o Porcupine Tree. Eu gosto muito do álbum. Falou que não gosta do Anathema progueiro, mas já tá indicando prog, mas é o Rogério. Estamos de olho. Mas eu acho que é um pouquinho diferente, cara, do que tá fazendo nova. Eu acho que... Pelo menos o Porcupine Tree, ele tem várias fases, né? Eu gosto muito do In Absentia, assim. E é um álbum que eu recomendo bastante. Sim. E eu acho que já que a gente tá falando também, né, de Doom, eu tô lembrando daquela época que comecei a escutar o Anathema, uma outra banda que eu gosto bastante, que eu não tenho ouvido muito, que é o Moonspell, né? Eu gosto particularmente do Irreligious, né? A banda portuguesa, né? Lembrar aí de Portugal, Bruno Aleixo. Sim, grande banda. Aliás, o Moonspell que regravou uma música brasileira, isso, cara, tô tentando lembrar disso. Gravou o Lanterna dos Afogados. Isso, essa mesmo. Disco 1794, não sei se o ano é exatamente esse, mas gravou aí um Paralamas de sucesso. Inclusive o Moonspell, que é uma banda que a gente tem que falar sobre o Wolf Heart aqui em algum momento, né? Uhum. Cara, eu amo o Moonspell. Assim, você falou do Moonspell ser português e você comentou ali no começo, né, que o tecladista mais recente do Anathema era o Daniel Cardoso. O Victor vai lembrar, o Daniel Cardoso, ele tinha o Head Control System junto com o Garm do Ulver. Sim, cara. Inclusive foi indicação da Camila no nosso especial do Ulver. Especial do Ulver. Eu não sabia que era o que o Daniel tava tocando, não. Eu acho que foi naquela época lá que a Camila falou, o tecladista do Anathema. Peraí, como assim? Como assim o Daniel do Sirius tá tocando no Anathema? Pois é um pequeno, troço meio gente. Mundo pequeno, né? Eu acho pois que é isso, as minhas recomendações essa semana. Massa. Mandou bem nas recomendações. São dois discos que eu gosto muito. Vitor, sua vez. Bom, cara, eu vou indicar o disco novo do Green Carnation, cara, que é o Leaves of Yesteryear. Não que tenha nada a ver com nada, é só porque eu achei massa mesmo. E só isso, cara. Sei lá. Tá bom demais, né? Se alguém for ouvir, já tá bom demais. Não... Vitor, as pessoas não levam teu gosto a sério. Tem que entender isso. Que isso, cara. O único gosto musical descendo desse lugar aqui. Você é um cara equivocado, bicho. Cara, assim, mas você sabe, a gente tava falando de... A gente não, eu tava falando sobre coisas que eu ouço pra dormir, cara. Porque, assim, às vezes eu tenho certos problemas pra dormir. E eu acho que eu acabei associando a Anathema a isso, porque, cara, aquele disco Distant Satellites, se você ouvir aquilo lá e ficar acordado, cara, você... Nunca nem ouvi. Cara, você não consegue, velho. Sério. Obrigado pela ideia. Pela música, não faço porque ideia, eu também tenho pela problemas música, pra dormir 3, eu tô capotado, e eu vou tentar. Deixa eu tentar essa noite, viu? Vamos ver se... E eu acho que eu acabei associando a Anathema, tipo, barulhinho pra dormir e tal. Músicas e, relaxantes. Enfim, pra dormir, me deu sono dormir. Quando eu tava ouvindo isso. Faz aí. Faz sentido. Eu sou um cara mais simples, eu tenho problemas pra acordar. Dormir não tem problema, não. Ou seja, preguiçoso, né? Potato couch. Hoje o governo alemão lançou uma propaganda aqui agradecendo as pessoas que ficam só no sofá ou deitadas o dia inteiro como os verdadeiros heróis da pandemia. E, cara, fiquei muito feliz, né? Depois de 2 anos e meio nesse país, em finalmente ser mencionado, citado pelo governo como bom exemplo. Olha, então, um abraço a todos os potato couches. Mas tá certo. Como diria o governo alemão, eles são... preguiçosos igual um guaxinim. Tamo junto. Mas só aqui o povo tem orgulho de trabalhar demais. De trabalhar não é orgulho não, cara. Não, tá louco. Trabalhar só serve pra comprar disco, bicho, mais nada. Aliás, Alex, você postou essa semana aí que tava em dúvida entre comprar um disco novo e passar fome. Que cara, disco? Final do mês vai ter omelete de vinil aqui em casa. Essa pode ser uma das indicações também, eu vou colocar lá. Saíram todos os discos em vinil do Emperor, relançados. É, você que falou aí de Liverpool, esses discos que foram remasterizados no estúdio Abbey Road. E cara, tive que dar este mimo ao garoto. Jaime, o menino quer mais suco. É tipo, Jaime, o menino quer mais disco, né? E agora vai passar um mês inteiro comendo miojo. Não, não tem problema, velho. O metal, ele nunca se encerra, né? E por falar em recomendações, Victor, você tem mais alguma? Cara, não. Eu pensei em falar o Zé do Pipo, mas é bobeira demais, vou falar isso. Não, eventualmente pode pôr, né? A gente falou de Portugal aí. Eu vou linkar o Zé do Pipo aí. O Victor tá com vergonha de indicar um vídeo de comédia aí, mas vai rolar. É. Cara, já que vocês estão modestos aí nas indicações, eu vou indicar coisa pra caralho essa semana aqui. Eu queria até guardar uma dessas recomendações pra semana que vem, que eu acho que seria mais condizente. Mas eu acho que agora é o momento certo. Que é, acabou de sair. E é banda de amigos, né? Que é o Infamous Glory. Banda dos meus amigos aí, o Queixo, o Coroner e o Pisa. Não conheço os caras novos que estão tocando, não, mas vi o clipe hoje ali que saiu. Clipe de pandemia, gravado cada um em sua própria casa. A música se chama Macabre End. Eles que anunciaram também um disco novo pro ano que vem. Um grande abraço aí pra galera do Infamous, grandes amigos nossos aí. E parabéns pelo novo trampo. Essa é a indicação mais chapa branca aqui da semana. Mas vamos lá. Duas indicações recentes também. Uma é de uma banda sueca, chama Ulfven. E eles lançaram um EP esse ano. Para quem gosta do Anathema antigo, ou quem gosta de Death Doom mais melódico em geral, em especial ali para os fãs de Swallow the Sun e tal. Tem um disco chamado Bland Aska Orsten. Indicação que quem passou, inclusive, foi a Camila, que estava aqui no episódio do Uber. Cara, um grande disco, gostei muito. E outra que também remete a Orkut, que remete a anos 90, que remete a shows em São Paulo e tal. É uma banda nova, né, no caso. Se chama Veil of Secrets, que é a nova banda da Vivek Steen, a vocalista original do Tristania. E, assim, não está tão gothic metal como era o Tristania, tá mais pra uma pegada meio Doom mesmo, assim. Então, quem gosta do Anathema antigo, ouça isso aí. É, a Vivek, que é, sei lá, uma das grandes referências do metal ali que a gente tinha na época. Eu acho que a música se chama The Last Attempt. Cara, eu achei uma sonzeira, assim. Eu sou suspeito pra falar, porque eu sou um grande fã dos primeiros discos do Tristania. Inclusive, o show em 2001 no Via Funchal foi maravilhoso. Uma galera de Poços de Caldas foi lá, né? Os primeiros do Tristania eram realmente muito bons, cara. Nossa, Beyond the Veil, Widow's Weed e World of Glass eu acho maravilhosos, assim. Sim, com certeza. E, cara, já que a gente falou aí na primeira semana. E sempre que eu puder reafirmar qualquer coisa sobre esse disco pra insultar o Victor, eu falarei. O Storm of the Lights Band, que ele fez 25 anos, tem um canal de YouTube americano. Eu esqueci o nome do canal aqui, mas eu vou linkar o vídeo. Eles entrevistaram o Dan Suano essa semana. E o Dan Suano tá falando de como foi produzir os dois primeiros discos do Dissection. E aí ele fala de toda a importância dele como produtor no The Somberland, que ele até gravou uns backing vocals e tal. E ele fala sobre como foi difícil gravar o Storm of the Lights Bane. E, cara, é uma história muito engraçada, assim. Assistam. E é isso aí. E como já disse, não voltaremos aqui necessariamente no sábado que vem. Então, a gente volta aí com um ou dois dias de atraso. Se a gente for armar qualquer outra coisa no lugar, a gente avisa nas nossas redes sociais. E peço para que todos continuem nos enviando sugestões e retornos e respostas. E enquanto a gente tiver a oportunidade de insultar o Vitor, estaremos fazendo. Valeu então, um abraço Vitor, um abraço Rogério. Bom, um abraço. É isso aí. Valeu. Até. Até. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu os ouvintes aí que aguentaram a gente mais uma vez nesse episódio. E curtam a gente nas redes sociais lá, comentem, deem vocês. É, estamos em todas as redes sociais. / ou @ Caneto Walkman. Twitter, Instagram, Facebook. E é isso aí. Valeu. Valeu, gente. Valeu.